tantas coisas. Só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento. Da minha vida me entreguei em tuas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nossos loucos juramentos. E esse medo de perder você que amo me faz tão frio e indiferente da situação. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro do meu ego sem resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho pra te mostrar que eu não sou nada sem você. Di e banda ao vivo. São tantas coisas, temos até pra ter contra e a favor. Aposta dois da nossa grande dor. Metade amigo que aplaude e nos devora. Só mesmo amor de corpo e alma pra vencer essa batalha. Seguimos juntos pra quebrar essa muralha e receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. No quarto escuro do meu ego sem resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe te pôs no meu caminho pra te mostrar que eu não sou nada sem você.